esse território aqui é de Jesus. E cada palmo desse chão, em toda essa nação, está ungido e consagrado ao Senhor. De glória e de vitória.